talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando mais uma vez para mais um Central da Biografia. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Edgar de Souza, o Negão, e sempre a gente destaca um grande nome do mundo da música. E desta vez, a gente traz para você a super banda Capital Inicial, o grupo liderado por Dinho Ouro Preto. E para começar o Central da Biografia de hoje, a gente começa dizendo que em Brasília, maio do ano de 1983, um grupo de jovens é preso por usar pulseiras de taxas e alfinetes, sob a alegação destes acessórios serem armas em potencial. A resposta veio no editorial do fanzine, em seu segundo número, escrito por um jovem que assinava apenas Dinho. O fanzine trazia outros assuntos, como a discografia básica da nova música, que incluía Sex Pistols, The Clash, The Damned, Ramones e muito mais. Naquelas páginas, às vezes escritas à mão, com colagens de outras publicações, lia-se um pequeno panorama do punk rock de Brasília, com letras do Aborto Elétrico e Plebe Rude, quadrinhos, poesias e textos de diversos colaboradores, Hermano Viana, Marcelo Rubens Paiva, Guilherme Snard, entre outros. A postura deste grupo, que expunha os seus pensamentos através da música, de fanzines e de sua atitude, pode ser caracterizada pela música Geração Coca-Cola, do inesquecível Renato Russo, do qual nós já fizemos o Central da Biografia. E você se lembra, como fez Jamari França, em artigo publicado no Jornal do Brasil em 12 de novembro de 1984, quando reproduziu os versos da canção. Depois de 20 anos de escola, não é difícil aprender todas as manhas deste jogo sujo. Não é assim que tem que ser? Vamos fazer o nosso dever de casa. Aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses, sem religião, somos o futuro da nação. E Geração Coca-Cola, Central da Biografia, hoje destacando os manos do Capital Inicial. Falar em Capital Inicial, nada melhor que vir com muita música. Então, pega aí pra você, Capital Inicial, quatro vezes você. Capital Inicial, com a participação de Leone, Garotos e também Não Olhe Pra Trás, é a minha predileta. Central da Biografia, hoje destacando Capital Inicial. Central da Biografia, Capital Inicial. Rafael tá trancado há dois dias no banheiro, enquanto a sua mãe toma Prozac, enche a cara e dorme o dia inteiro. Parece muito, mas podia ser. Carolina pinta as unhas ruídas de vermelho. Em vez de estudar, fica fazendo poses nua no espelho. Parece estranho, mas podia ser. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você ia fazer? Seu pai acha tudo que ele faz errado e sem futuro. É complicado, mas podia ser. Mariana gosta de beijar outras meninas. De vez em quando beija menino só pra não cair numa rotina. É diferente, mas podia ser. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você

20 em linha reta e não procuro o que perder. De volta com o Central da Biografia, dizer para você, meus amigos e minhas amigas, que o Capital Inicial surgiu em 1982, formado pelos irmãos Fê, que tocava bateria, Flávio Lemos, baixo, ex-integrantes do Aborto Elétrico, ao lado de Renato Russo e Loro Jones, na guitarra, oriundo da banda Blitz 64. Em 1983, Dinho Ouro Preto, após um estágio como baixista da banda Dado e o Reino Animal, onde também tocavam Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, entra para os vocais. Como você pode ver, só grandes nomes da nossa música. Em julho, eles estreiam em Brasília, tocando em seguida em São Paulo, no Sesc Pompeia, e também no Rio de Janeiro, tocaram no Circo Voador. Aliás, essa foi uma das características marcantes do início de carreira, as constantes viagens e apresentações nos principais palcos de underground do rock brasileiro. Em 1984, o ritmo cada vez maior de viagens indica a necessidade de estarem mais próximos do seu principal mercado, as regiões Sudeste e também Sul. Já no final do ano, eles assinaram o seu primeiro contrato fonográfico com a CBS, atual Sony, e se mudam para São Paulo no início de 1985. Bom demais, né? Este é o Central da Biografia, hoje destacando Capital Inicial. E para começar, este eu gosto muito, Primeiros Erros. Na sequência, Tudo Que Vai. E depois, Aonde Quer Que Eu Vá. Esta, uma versão acústica do Central da Biografia, Capital Inicial. Central da Biografia, hoje com Capital Inicial. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove, chove, chove. Pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Mas só chove, chove, chave, chave. Edgar de Souza está apresentando Central da Biografia. Central da Biografia. Com Capital Inicial. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Certo, se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição, e aonde quer que eu vá, levo você. We'll be right back. fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei a esquecer tudo que vai. Deixa o rosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória. Eu nem me lembro. Salas e quartos somem sem deixar vestígio. Seu rosto em pedaços, misturado com o que não sobrou do que eu sentia. Eu lembro dos filmes que eu nunca vi, passando sem parar em algum lugar. Tudo que vai, deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória. Eu nem me lembro mais. Fica o gosto, ficam as fotos. Quanto tempo faz? Ficam os dedos, fica a memória. Sei mais o que é meu, nem quando, nem onde. Tudo que vai, deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória. Eu nem me lembro mais. Fica o gosto, ficam as fotos. Quanto tempo faz? Ficam os dedos, fica a memória. Eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais. Capital Inicial, no Central da Biografia. Agora um pequeno intervalo e já já voltamos com o Central da Biografia, hoje destacando Capital Inicial. De de volta com você para mais um Central da Biografia. Por aqui o Edgar de Souza vai contando um pouquinho da história desta banda marcante. Logo em seguida, Capital Inicial lança o seu primeiro registro em vinil, o compacto duplo Descendo o Rio Nilo, Leve Desespero. Ainda neste ano, integram o elenco da trilha sonora do primeiro filme rock nacional, Areias Escaldantes, de Francisco de Paula, ao lado de Ultraje a Rigor, Titãs, Lobão e os Ronaldos, Ira, Metrô, Lulu Santos e muito mais. O primeiro LP Capital Inicial, já pela Polygram, foi lançado em 1986 e recebeu ótimas críticas. Um rock limpo, vigoroso, dançante e, sobretudo, competente. A quilômetros de distância da mesmice que saltou a música pop brasileira nos últimos tempos. Assim, o jornalista Mário Neri abre a crítica ao disco no caderno Ilustrada da Folha de São Paulo em 29 de julho de 1986. O álbum trazia músicas como Música Urbana, Psicopata, Fátima, Veraneio Vascaína, que foi censurada pela Polícia Federal. Teve também Leve Desespero, entre outros, e levou o Capital Inicial ao seu primeiro disco de ouro. Já em 1987, contando com o tecladista Bozo Barretti em sua formação, o Capital Inicial lança o seu segundo disco, Independência, emplacando prova, Independência, a regravação do Descendo Rio Nilo, e conquista o segundo disco de ouro. Neste ano, eles são convidados para abrir o show da turnê do cantor inglês Sting, em São Paulo. Isso aconteceu no estacionamento do IMB. No Rio de Janeiro, foi no Maracanã. Em Belo Horizonte, no estádio Independência. Em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E em Porto Alegre, no estádio Beira Rio. Pois bem, vamos com músicas? Então vamos lá. Capital Inicial, por enquanto. E na sequência, Música Urbana. Central da Biografia hoje, é com Capital Inicial. Central da Biografia, Capital Inicial. Estações, mas nada mudou. Mas uma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, eu só penso em você. E aí então estamos bem. Deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora. Tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Eu quero ouvir vocês agora, falou? Eu quero ouvir a voz dessa cidade. Mudaram as estações. Thank you. penso em alguém, eu só penso em você. Mesmo com tantos motivos, nem desistir, nem tentar agora. Edgar de Souza. Edgar de Souza. Dinho Ouro Preto. Capital Inicial. No Central da Biografia. Central da Biografia. Edgar de Souza. Edgar de Souza. Dinho Ouro Preto. Capital Inicial. No Central da Biografia. Contra todos e contra ninguém. O vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Tenho pedra com sapatos. Onde carros estão estacionados. Andando por ruas quase escuras. Carros passam. Esperando o que vai acontecer. Tem pedra nos sapatos. Onde os carros estão estacionados. Andando por ruas mais escuras. Carros passam. As ruas têm cheiro de gás. Central da Biografia, hoje com Capital Inicial. Já no ano de 1989, marca o lançamento de Todos os Lados, com destaques para as faixas Todos os Lados, Mickey Mouse em Moscou e Belos e Malditos. Já em 1990, Capital Inicial participou do Festival Hollywood Rock, realizado em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Eletricidade foi lançado em 1991 e marca o início de mudanças no Capital Inicial, começando pela gravadora. O álbum lançado pela BMG trazia uma versão para The Passenger, de Iggy Pop, batizada de O Passageiro, e composição como Kamikaze e Todas as Noites, Neste mesmo ano, participam da segunda edição do festival Rock in Rio. Seguindo com o Central da Biografia com os Manos do Capital Inicial, aconteceu no ano de 1992, Bozo Barrete deixa o grupo e em 1993, divergências musicais e pessoais levam o vocalista Dinho Ouro Preto a seguir carreira solo. Enquanto isso, o Capital Inicial, agora com o santista Murilo Lima, ex-banda Rúcula nos vocais, lança Rua 47. Isso aconteceu em 94 e ao vivo em 96. O primeiro pela Qual É, Compadre? Records, a gravadora independente que a banda monta. E o segundo pela Rede Brasil Discos, atual Alfa Discos. Durante os próximos 5 anos, a banda praticamente desaparece da mídia, levando muitos a acreditar que a banda tinha acabado. Mas a verdade é que a banda nunca parou de excursionar e fazer shows e se manteve ativa numa época de baixa do rock brasileiro. Já em São Paulo, no ano de 1998, já amadurecidos, com o respaldo do lançamento pela Polygram do CD O Melhor do Capital Inicial, da constante execução de suas músicas pelas maiores emissoras de rádio e principalmente com o apoio dos fãs que mantiveram o Capital Inicial vivo, seus 4 integrantes originais decidem voltar aos palcos. Dinho Ouro Preto, Louro Jones, Fê e Flávio Lemos, eles voltam à estrada com um novo show em comemoração aos 15 anos da banda e aos 20 anos do nascimento do rock candango. O repertório traz sucessos, faixas pouco conhecidas e composições de bandas que fizeram parte da cena de Brasília nos anos 80, como Plebe Rude, Legião Urbana e Finis Africae. Bora com música? Então, no Central da Biografia que destaca o Capital Inicial, pega pra você. Capital Inicial, Psicopata. Depois, Pedra na Mão. E pra concluir, Sou o Passageiro. No Central da Biografia hoje, é com o Capital Inicial. Edgar de Souza está apresentando Central da Biografia. Central da Biografia. Com Capital Inicial. Yeah.

então vamos rodar e ver o que é meu. Cantando lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passageiro, é roda sem parar. Eu sou passageiro, é roda sem parar. Eu sou passageiro. De volta com você, Central da Biografia, hoje Capital Inicial. Destacando para você que o último ano do século XX começa com a banda Capital Inicial se preparando para a gravação do Capital Inicial Acústico MTV, que acaba ocorrendo em março. O disco é lançado dia 26 de maio e a primeira tiragem rapidamente se esgota nas principais lojas do Brasil. A primeira música escolhida para tocar nas rádios, Tudo Que Vai, de Alvin e Dado Villa-Lobos, é amplamente executada em todo o país. E a banda vê reconhecido seu empenho em fazer um disco acústico, de rock simples, despojado, mas com a mesma atitude dos seus melhores discos. Já em 2002, após a turnê Desplugada, o Capital volta com força total às guitarras, fazendo um disco totalmente rock and roll, com Yves Passerell assumindo o posto de guitarrista, e lançado Rosas e Vinho Tinto, Os Hits à Sua Maneira e mais explodem nas rádios e o disco já alcança a marca de 200 mil cópias vendidas, um número espetacular. Capital Inicial, eu gosto dessa música, A Sua Maneira, Central da Biografia, destacando Capital Inicial. Edgar de Souza. Edgar de Souza. Dinho Ouro Preto. Capital Inicial, no Central da Biografia. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás, pensei em te dizer. Nunca caí nas suas armadilhas de amor. Daquele amor, a sua maneira. Perdendo meu tempo a noite inteira. Sem contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira. Perdendo meu tempo a noite inteira. meus braços. Dinho Ouro Preto, Capital Inicial, no Central da Biografia. E eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás, pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Meus amigos, que pena, foi bom pra caramba falar desta super banda Capital Inicial, de Dinho Ouro Preto, de todas as suas histórias marcantes, mas chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. O negão aqui, o Edgar de Souza, se despede, deixando um beijo no coração de cada um de vocês, ó. Muito obrigado e eu peço a você, continuem buscando os nossos programas Central da Biografia, tá bom? Valorize o nosso trabalho e a gente agradece de coração, tá bom? Beijo no coração e até o próximo Central da Biografia. Tchau, galera! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.